pelo vírus do dinheiro fácil. Troca dignidade pela fama do reinado. Disputa acirrada, profissão assediada. Tá virado pra você, os holofotes da quebrada. Cifrão seduz a ganância, acaba te comprando. Pecado capital, a luxúria me defamando. Elegante ostentação, quatro rodas no peão da CBR 600 até o Passat alemão. A vaidade pesou quando eu vi o coupé. O martelo bateu quando elas viram o Vectra GT. As menininhas chorou quando te viu de 7 graus. Hoje senti a sensação de ser cobiçado. Mas qual que é o retorno, tio? Cê é recompensado? Termina a moto, dinheiro e ainda sou respeitado. Estrada do crime te leva até o pote de ouro. As oncinhas de 50 reluz na bola do olho. Um parceiro ainda me disse: é louco barato, o crime só compensa pros ladrão do Planalto. Se muitos têm tudo do bom, por que que eu não posso ter? Um Nike Shock 12 mola, um peão de XT. Quer começar do zero, nova vida de alto risco. Você nada e nem ninguém não combina mais comigo. Tio, o salário do pecado te deixa cobiçado. E seu bem material te deixa avisado. Portal da ilusão manipula seu desejo. Cobiçar da profissão escapa pro seu desespero. Vírus da luxúria reproduz mafioso. A máquina do desemprego fabrica criminoso. Portal da ilusão manipula seu desejo. Cobiçar da profissão escapa pro seu desespero. Luxúria gera o crime que não é pra qualquer um. Chave mano comum que desconversou. Foi bom, bom, bom. O novo Astra, o Golf me envolver até o pescoço. Me iludir por dinheiro, sou parte do jogo. Uma cerveja que seduz, pra depois dar o bote. Máquina mortífera, disfarçada de malote. Digo mano da Sete Galo, sei meu parceiro. O crime tem preço, ele pagou. Sentar o dedo, dinheiro sujo que te deu a coroa forçada. A coroa é a fama de rei da quebrada. Vidro baixado, braço pra fora do carro. Agora a coroa é minha, é meu reinado. Nas antigas honesto, catando latinha. Morreu a honestidade pra renascer. Chupatinhas, carro tunado, casarão mobiliado. Inveja ataca os cara que quer correr do meu lado. Ilusão da retina, verdade conveniente. Parceiro é inimigo disfarçado. É quente. E aí tio, e esse cara da Hilux aí? Vários carros, qual que é a fita? Ele é o quê? O cabuloso temido, um dono da situação. Rodeado de mulher, parceiro, homem do cifrão. É ele o fã, o magnata da quebrada. O respeito que reflete no cromado da quadrada. Não dá nada, pra cima e pra baixo, mete mó marra. De dia ou de noite, de golfe ou de Astra. Braço pra fora, relógio se destaca. Ele e seus comparsas e as danadas da quebrada. Bolei o plano, pra mim é decisão. Cansado de ter migalha, minha cota é ser patrão. Articulei, comecei o meu reinado. Primeiro que subiu, vacilão da Sete Galo. E aí doidão, agora é cê que manda. Tá tudo dominado, tem uns dias de campana. O bonde é louco, tem dois do outro lado. E o mano da Titã, então tá disfarçado. Nós faz a cena e cê vira patrão. Depois eu os moleques se joga pro Maranhão. Perto da marginal, do sábado pro domingo. Na hora que passar, é dedo no gatilho. Mente a milhão, no pente só role ponte. Descrição de um assassino, passei tudo no meu nome. Como terror, não, não é brincadeira. Lataria da Hilux, vai virar peneira. Sabadão tô de Hilux, sentido marginal. Um cara de titã parado do lado no sinal. Percebi o clima diferente. De repente o Messi 10 e bicana titã se joga na frente. Dois malucos de campana na calçada do bote. Um olhando pra mim, o outro atrás do poste. Topo do morro visado, reinado cobiçado. O reino é incerto e o rei invejado. Status, luxúria, mundo do crime. Hoje ele viu que Vietnã não é Caribe. O portal da ilusão manipula seu desejo. Cobiçar da profissão escapa pro seu desespero. Vírus da luxúria reproduz mafioso. A máquina do desemprego fabrica criminoso. O portal da ilusão manipula seu desejo. Cobiçar da profissão escapa pro seu desespero. Luxúria gera o crime que não é pra qualquer um. Chave mano comum que desconversou. Foi bom, bom, bom, bom. É moleque, agora já era, a quebrada é minha.